Não foi sorte nem azar. Era Deus, ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito. Não foi coincidência como quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender. Outra isso mente, a eternidade vai poder explicar. Você ainda vai olhar pra trás e perceber os detalhes que o tempo todo Deus está. Você não ouviu aquele projeto que não concluiu. Era Deus te livrando, era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou. Naquele momento você não entendeu. Era Deus te livrando, era Deus. Ele é Deus dos impossíveis. Ele é Deus.